Azul 4107, autorizado pouso 10, 130 graus, 59. Livre pouso, Azul 4107. Passarelo 2228, decola aos 45, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado, 2228. Controle, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, é o controle, está em contato, radar, por gentileza. Qual a razão de subida que Vossa Senhoria vai entregar até o 050? De 1000 pés por minuto, 2228. Informo que compra o gradiente mínimo previsto na carta. Gente, suba sem restrições. Opa, então vai subir sem restrição, 2228. No 3891, aproxima-se de Alagoinhas, voando para o Serra Vita 367, desça sem restrições para 5000. Sem restrições para 5000 pés, 3291. Quatro 107, solo 48, direito 21, decimal 1, 21, 1, só. E na próxima direita, solo 21, 1, azul 4107, graças. Positivo, livre, após retorno ao 367, desça sem restrições para 4000. É o número 2, vou lhe autorizar a participação RNA. Marquei descendo para 4000 pés, após descendo 367, na prova 3290. O 3891 no 372 não vai ser possível não, agora o 366 eu autorizo, confirme. 366, 3991 na prova. Positivo. 366 para o RNAV, altitude 2500, reinterno, RNAV autorizado. Obrigado, com 3391. 2098, tem colo 51, controle 1, 2018. 208, boa noite. Controle, Salvador, Bono 098. Bono 098, controle, contato, radar, suba sem restrições, após 2000, já. 3702, direto Jamo, com o 1098. Dando 3398 em aproximação, reduz a checa 3, chame torre, 1-1-8-9-5. Azul 6908, informação alta. Azul 6908 é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1094, desça para 5000. Foi para o Serra Vista 366 para o RNAC. 366, descendo para 5000, publica 2, Azul 6908. Oi Salvador, boa noite, o São 3398, passamos para a Vita 372, baixar para a Vale de Zalcandai. São 3398, autorizado por uso, pista 190, vento 130, grau 59. Pista 10, São 3398. Gostaria do 2222. A escuta, prossiga. Planejar navegação após Arbor direto, Vitória da Conquista. Opa, muito obrigado. Então, Arbor, Vitória da Conquista, 2228. Gol 1098, chame Recife, 12685. 2085, bom dia, quer dizer, boa noite ainda. Boa noite. 6908, passa Boipeba, inicia o voo sobre a água em descida sem restrições para 2500, autorizado R9. 2500, foi caracterizado, 6908. Estamos em cima de voo de São Paulo. 9 Sol, 933, 9. Boa noite, 3398 para ingresso na Alfa. Chamita 366, tá 3891. Então 3891 em aproximação, reduz o cheque trem, chame torre, 11895, cara. 1895, obrigado, bom trabalho. Boa. 1, 2, 1. Ok. Oi, Salvador, boa noite, tá 3891, final da 1-0. Está 3891, autorizado pouso, pista 1-0, Ventura 3-0, grau 5-9. Livre pouso na 1-0, está 3891. Desça para 5.000, ajuste no 0-4, chegada máxima. 6258, este é o controle, meu cordial, ajuste 1-0-4, desça para 6.000 ainda na chegada máxima. 6.000, 1-0-4, na chegada máxima, 2-0-4. Boa. Boa noite, 1354.0 pronto. Dono 354 autorizado, né, Matheus? Ali E você, 2-0, 3-5-4. 0, câmbio. 260 com Recife agora, 2-2-2-2, obrigado, é uma boa noite. Boa. Gol 1172, vai cruzar a linha do litoral, inicial voo sobre água, desça sem restrições, para 2.500 pés, ajustado 1-0-1-4 e voo Serra Vitor 366. Esse é a linha 2.000 sem restrições, o voo 2.500, altitude. 2.500, o direito 2-1-1 no sol. 2-1-1, boa noite. 1-3-5-4 autorizado, linha de decolar. 1-4-0, grau 5-9. Livre, linha de decolada, 1-0, gol 3-5-4. Papog, altitude 1-7.000 em descida, sem restrições para 4.000 pés. Voe para o Serra Vitor 368. Positivo, número 3 para a ponta. Controle gol 1354, passando 2000. Gol 1354, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA para nível de voo 230. PUCA 230. Passando 366, o azul 6908. Azul 6908, complete final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 198.95. 1895, uma boa. Boa. E Salvador, uma boa noite, azul 6908, passou 366. Autorizado pouso, pista no zero, o vento de 1-3-0, azul 5-9. Livre pouso, pista no zero, azul 0-0-8. Controle, Salvador, boa noite. Oxa, né, 6074, tomação alfa. Oceano 6074, Salvador, desça para 5.014, chegada é a mar. 5.014 na mare, quanto possível, 366 ou algum outro. Ah, ok, gente. O 172, está autorizado a aproximação, Renan. É autorizado, é Renan, avião 172. Oceano 6258, voa sobre a água, desça para 2.500. Autorizado 2.810, oceano 6258. Oceano 6258, reduza para 2.10 nós, descendo para 2.500 pés, curva à direita para o Sierra Vitor 366, autorizada a RINAV. 2.500, reduzindo, e o Renato 6.568, autorizada a RINAV. Gol 1354, chame Recife, 12685. 2.085, obrigado, bom trabalho. Já não anda, pô. Fala, pô, azul 6, 9, 10, 366. Já vi 366, 6074. Uno 172, Serra Vitor 366, aproximação, reduza, chegue o trem, chame a torre, Uno 1895, câmbio. 1895, boa. Torre. Torre, boa noite, o gol Uno 172, está 4 milhas do 372, avisou algum campo. Uno 172, autorizado, pouso, pista no 0, Uno 30, grau cinturão. Teve pouso no zero, gol 1972. Baiano 6074, cruza a linha do litoral, voa sobre a água agora, desça sem restrições para 2.500, está autorizado a RINAC. 6258 em aproximação, reduza a chega do trem, chame torre, 11895, 6258. 2295, boa noite, 6258. Esse é o controle de Salvador. Ajuste agora no 014, desça sem restrições para 5.000 e voe para Serra Vita 366 para aproximação RNAV. Direito 211, só. 211, sou 11172, já. Oxana 6258, solo autorizado pouso, pistão no zero, vento 130, grau 59. Sempre pouso 90, 6258. Azul 4062, está passando Boipeba, vai iniciar o voo sobre a água terça, sem restrições para 2.500 pés, autorizado RW. 2.500, 104, autorizado RW, 2.406. Tenera 2.58, solo 1.9, taxa direita, 1.21, decimal 1 no som. Taxa direita, 2.19, 2.1 ou 2.19? 1.21, decimal 1. 2.11, 2.58. Oceano 6074 em aproximação, reduza, checa o trem, chave torre, 1-1-8-9-5. 6-200-8-9-5, obrigado, boa noite. Opa. Salvador, boa noite. Oxané 6074, final da 0. Fechou. 6074, autorizado pouso 10, vento 130 graus, meio 12 a menos. Pouso 10, 1024. Rono 228, desça para 5.000, ajustado Rono 094, chegada a mar. Rono 214, na chegada a mar, Rono 228. Só para a gente programar, a senhora pode buscar, como seria a voz? A bem da verdade, dentro em breve, eu vou orientar a vossa senhoria a voar o Serra Vita 366. Como não passou o PABOG ainda, eu instruí a 5.000 chegada a Mari. Câmbio. Posso filmar mais à frente, possivelmente, em 366. Volta a senhoria, eu não tenho que escolher. Obrigado aí, estamos na Gol 1228, está passando para a BOG, voe para o Serra Vitor 366. Aprovando 366, dá presente no 222, descida 514. Avisor 366, visual azul 4062. Gente, azul 4062 em aproximação, reduza, chegue o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. O trem ainda está em cima, reduzindo, e torre 1825, é isso? 1-1-8-9-5. 95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, tá agora 3 milhas do 372 visual. Torre 72, autorizado pouso, vento 130 graus, 62 anéis. Livre pouso, Azul 4062. Voo 1228, está passando por Ipeba, vai iniciar o voo sobre água. Desça sem restrições para 2.500, autorizado RNAV. 2.514, autorizado RNAV, 1228, muito grato. Azul 4062, solo aos 32. 121 no uno, solo, ligando à direita. 121, boa noite. Gono 228, passando 366, visual com a pista, senhor. Tiente, reduza, cheque o trem, chame torre 11895, gol no 228. Reduzindo e chama 1895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, o gol no 228, passando 366, visual com a pista. Gol 1228, o vento no 30 graus, reduz a mais autorizado o pouso, pistola zero. Teve pouso 90, gol no 228. Torre Salvador, aproxima-se de Paboc, ajuste agora, 1014, desça para 5000 e voe para o Serra Vitor 366 para aproximação RNAV. O 221, solo 42, direito 211, solo. 211, livrando a direita. 1228. 1972, voa sobre água, desça para 2.500 pés, autorizada aproximação, Renato. 2.500 pés, autorizado, 972.